Salve. Salve. A paz do senhor, neguinho. Na paz. Então, vou colar no culto agora. Entendi. Tô passando aí pra você ir comigo. Você disse que era pra te chamar. Então, meu parceiro, eu até quero ir, mano, mas eu ainda tô bebendo, tô fumando. Aí, escuta aí, vou te dar um papo, irmão. Tô com você pra somar, te falar, vamos lá, neguinho, você vê que Deus é por você e por mim. Mas aí, eu tô ligado, vários vão me apontar. Fariseu pra condenar, tem em todo lugar, se apegar, nem compensa, quem comanda é o Senhor. Olha só, veja só, era só um sofredor, sem amor, sem amar, sem temor, todo pá, até que admiti, e pra Jesus dei lugar, te falar, era só ego tipo balão de ar, vivendo de aparência, precisava murchar, perdoar, e assim. Como José esquecer, pra se tornar Efraim, Manassés tem que nascer. Olha pro alto e não pro homem, é o segredo. Do alto vem o socorro, ele tá vendo. Vai vendo o que Deus tá vendo, só ele vê. O adorador sincero que tá dentro de você. Meu Deus, perdoa o ladrão. Meu Deus, cura tua visão, te dá um novo coração, faz de você uma nova nação. Meu Deus, promete que faz, ele não volta atrás. Não se arrepende jamais, ele é justiça e paz. Eu dei um break no click-clack, mas tô no back, moleque. Deus me conhece, ó, vivo na febre e na ira. Com várias fitas, tio, patifaria minha. Calmo quando leio o Salmo 23 da Bíblia. Difícil largar o vício, é mó difícil. Atreja por siso fino, atrasa meu ofício. Família não acredita, sem esperança. Quanto mais falam de Deus, menos vejo mudança. Mas você tem que buscar, tem que orar. Eu sei, queridão, mas é difícil acreditar que Deus possa perdoar tanto pecado. Uma vida de terror carregada de assalto. É fato, eu tô ligado, é complicado. Mas nem se compara a Saulo, esse sim era pesado. Perseguidor cruel, cruel carrasco, mas teve a vida transformada no caminho pra Damasco. Meu Deus, perdoa o ladrão. Meu Deus, cura tua visão, te dá um novo coração, faz de você uma nova nação. Meu Deus, promete que faz, ele não volta atrás. Não se arrepende jamais, ele é justiça e paz. Ô menor, mil grau mesmo, mano. Essa ideia aí, mano. Mas aí, o que você já passou, mano? Você conhece mesmo, mano? Você entende mesmo? Lógico que eu conheço, o que eu tô vivendo? Pô. O que você conhece? O que você já passou? Conhecimento tenho sim, dos bang cabuloso, furador de latão e dos meninos chavoso de SB. A baixada, vivendo na prática, histórias dramáticas, armas automáticas. Eu vi em certos bang até me envolvi. Tô aqui, não pra julgar, então escuta. Ei fi, eu vim sim, em nome de Elohim, te falar que tem mais Deus pra te dar, que o diabo pra tirar. Caminhei no vale da sombra da morte sem choque, enxerguei que muitos andam por lá, por hipótese. Eu sei que uma passão de verdade com as Glock Play, na cena do louco trocando com os Robocop. Meu rei me fez lembrar do Dola, do Fuscão, do Tigo, do Bacuri e Edgar da Fundão. Meus irmãos, independente do corre, né, chão. Quem acha que é mamão, a história mostra que não. O cifrão, quantos que acabaram sem um qualquer. O cifrão, zeraram pai, mãe, filho e mulher. Que cê quer continuar, demorou, então vai. Ou escrever uma nova história na presença do pai. Meu Deus, meu Deus. Perdoa o ladrão, meu Deus, meu Deus. Cura tua visão, te dá um novo coração, faz de você uma nova nação. Meu Deus, meu Deus, promete que faz, ele não volta atrás. Não se arrepende jamais, ele é justiça e paz. Ele é justiça e paz. Meu Deus, meu Deus, perdoa o ladrão, meu Deus, meu Deus. Cura tua visão, te dá um novo coração. Faz de você uma nova nação. Meu Deus, promete que faz, ele não volta atrás. Não se arrepende jamais, ele é justiça e paz. Ele é justiça e paz. Não se arrepende jamais, jamais. Ele é justiça e paz. Ele é justiça e paz. Meu Deus. Entendeu, Neguinho? Entendi sim, meu parceiro. Fechou então, né? Tá fechado, né? Demorou, tio. Deixa Deus trabalhar.